Tchau, tchau, tchau. Tudo essa trecha no controle 1208. 208, boa. Confirma o tráfego chamando Maxi Hotel. Ah, tem livre táxi, chama para ingresso no 7. Tá recebendo no 444? Afirmativo. Autoriza eu subir para sair do nível das nuvens aqui? Autorizado no 444. Sem restrição? Restrição no 60. Sente, grato. Boa noite, 73, controle. Oi, Salvador, boa noite, João 273. 273, vou manter o rumo de decolagem até 3.000 após Leda, depois Leda Bridge. Mantendo o rumo até 3.000 após Leda, Leda Bridge, 273. 273, está sob contato, radar subindo ao 360. 360, 273, mantendo pouso e decolagem. Salvador, passaria 2226, boa noite. Passaria 2226, boa noite, acena identificação, desceu 060 na chegada Mari. 060 na Mari, libera a velocidade. Livre. Livre, oba. Bom, 273, pode curvar à direita, cruzando 4.000. Tá autorizado no 273, direto Leda. Leda, 273. Autoriza a etapa então. Autorizado ETAP, positivo? Confirma, aeronave solicitou ETAP. É a passareira. Passareira 2226, autorizado ETAP. Autorizado ETAP e lembra pela primeira ligada. 1884 da presente Duna. Confirmar 1884 por aí, Duna? 1884, voa Duna, desce para 3.000 pés ajustado, meio 20. Duna 3.020, 884. É, controle Salvador, mais uma vez boa noite, o 5512, informação Zulu, já no ideal de descida. 5512118, boa noite, oceano identificação para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 065, o limite será o localizador, descendo sem restrição para o 070. Desce para o 070, esquerda, 065, limitado ao localizador, 2226, reautorizado 050. Reautorizado 050, 2226. Isso quem é que estamos estabilizado? Corre 118.6. 1884, desça para 2.000 pés, ajustado 1.020, livro final e LSC reporte estabilizado. 2.020, reportado estabilizado 884. Salvador, boa noite, Oceano 6212, 110 do Lua, cruzando 220-210 na espera. Oceano 6212, boa noite, Oceano Identificação, desceu 080, perfil Mário. 080, perfil Oceano 6212, autoriza, tá? Negativo, vamos manter o perfil da chegada, o senhor está seguindo como o número 5 na aproximação. Muito obrigado. Controle, boa noite, Papa Romeu Vitor, Charlie Índia. Vitor Charlie Índia, ou no meu pé, corredor HR, porta farol da barra. Reportará fora da barra, Vitor Charlie India. Sou de Salvador, voo 567. Boa, tá com a Airborne. 567, sob contato radar Sabel 360, após 2.000 pés, vai voar direto Elefa. Após 2.000 pés, Elefa, voo 567. Salvador, 3197, pushback de estacionamento, Fiquer 8. 3H, um taque 3197. Livre posicionamento 3197. Passarelo 2226 desce para 3000 pés, ajustado 1020. 3020, 2226. Trip 52198 desce para 4000 pés, ajustado 1020. 4000, 1020, 5218. Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, após Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa, Arbor, Elefa. 1251, alternativa 13325, bom voo. 251-2335, obrigado, boa. 60 graus, 1 a 12 nós. Reporte estabilizado na LF. 2.000 pés, ajuste 0.0, reporte estabilizado na LF. 2.000. Dois, da trip, prossiga na proa de Duna, inicialmente 3.000 pés, a descida para 3.000 pés. Proa de Duna, descendo para 3.000, 5.2.1.8. Oxalá 6212, desce ao 050, é o 50. 050, 6212. Piscina 0 Torre, 1862, ajuste 1020, está 397, bom voo. Partir de Alfa, 186, graças, boa noite, 397. Estabilizou 884. Torre 1862, uma pose. 86 graus. Salvador, boa noite, 884, boa noite. Boa noite, 884, pouso autorizado, pista 10. 170 com 112. Aquele pouso pista 10, 884. Volo 567, chame o centro Recife, a frequência 128.8, alternativa 1260. 288, 260, boa noite. Boa noite. 5218 da Trip, prossiga para 2000 pés, ajuste no 021 e 21, repostabilidade na LS. 2000, ajustado 1021, repostabilidade estabilizada, 5218. Vitor Tchali, Índia, prossiga direto, vender. Chileme 2-1-2, redução para 2-1-0 nós, sobre o vetor irá manter a presente proa. O limite localizador. Reduzindo para 210, mantém a proa até o limite localizador, Chileme 2-1-2. Estabilizou, tem um campo à vista. 2-2-2-6 da parceria. 2226, complete, aproximação, torre 18-6. 18-6, até mais. Recebeu o aeroporto, operando visual, ok? Eu estou um pouquinho mais. Eu estou em casa, nós temos de teto com um grupo de 9 visibilidade. Sem chuva. Tem o Z10, temperatura 25 graus, ok? Ah, o senhor recebeu aqui? Não pode receber, não deixa de ser. Correção, o ATIS é 12775, ok? Correção, 12775, quanto é o com o RH da conta, quanto? 1021. Muito obrigado, o senhor, eu preciso logo logo pra conta. 5339, tá bom, trocou bem. Salvador Goiânia, e a pessoa 197, nível de voo 380, pega Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, decoda 10 com primeira curva direita. Responde 5416 e o controle Salvador 120.8. Reposta estabilizado 6212. Reposta estabilizado. Cima na rota, Ampers 117, ok? 1444, chame o centro Recife em 1251, alternativa 13325. Uno 33-25-25. 5218 da Trip, inicie redução, o tráfego preset está com 130 de graus, passando o marcador externo. Vindo Trip 5218, está 100% do localizador, visual com 10. Torre 18-65-218. No time 18-95 ou 65? 18-61-18-62. 1-1-8-6-12, obrigado. Alô, boa noite, é o Trip 5218. 5218, continua a aproximação, viagem pista livre. 5218. Passarelo 2226, 160 com 10, pouso autorizado. Autorizado, pouso na 10, passarelo 2226. Então 3197 ao 06, 1208. 208, obrigado, até a próxima. C12 para aproximação, aguarde transferência. Manda a transferência 202. Confirma. 3603, boa noite. Confirma a saída presente para o SAN 3603. Primeira é Upper Zulu 10, aero. Presidente, SAN 3603, a saída pra dar é o Lida 3, ok? Poderia falar de novo? 0-0, tudo bem, comida, e após o jornal. Matiu. Gabriel, obrigado. Paulo Salvador, boa noite, 3-4-3-2, informação do Estação Porto Alegre. Dirigido 3197 para 3197. Pronto para Costa? Afirmo, comida. Cidade Salvador, Porto Alegre, voo inicialmente 380, via Upper Zulu 21, trocava modifica para 370. Saída Arbor, Elefa, decoda pistão a 0, primeira curva direita. Responde 5411, e o controle Salvador 120, decimal 8. Cidade Porto Alegre, via Upper Zulu 21, trocava modifica para 370, saída Arbor, pistão Elefa. Pode confirmar, decorda 1-0, curvando à direita, ok? Circuito de cidade Arbor, após Elefa. Eco Lima, Eco Fox Trot Alpha. Saída Arbor, então Elefa. Qual é a chance do trip 5-4-3-2? Autorizado, trip 5-4-3-2, na bota 1-2-3, chame para o táxi. Falou, passarinho do 2226. Passarinho 2226, dois ataques via Alfa Kilo, parte 3, posição 02, atenta ao carregador. Alfa Kilo, parte 3, posição 02, obrigado. Mais um minuto, pro adulto, 2000, na marca do Brasil. Passando externo, vai sair travado, 6202. Quem ativo? O tráfego tá livrando ainda, guarde pista livre. Guarde no 6202. 5218 ao 10, direita 1219. 1219, direita, trip 52, 18. 140 inicialmente, 140, chegada Mari. 40 Mari, pode voar o 366? Inicialmente só mantém a chegada Mari. Vou até a Mari então. Alfa, chamante da Juliette. Sete na Alfa, chamarás da Juliette, 352, 18. O 6728 foi TAP, 6728, aguardando o serviço 366. E tá, tá guardando o serviço 366, deixando com 4-0. Para o táxi, o trip 5-4-3-2 com 37-3-0-20, navegante. 37-3-0-20, navegante, confere? Tá, sempre confirmando 6-0-20, navegante. A gente está autorizado o táxi. E a parte Índia Alfa, ponto de espera, torre 118, pessoal, meia dúzia. Ajuste 1021, trip 5432. Estabilidade aqui a parte Índia Alfa, 6728, canal 6740. Uma centena, o 672, uma centena. Uma centena, web 6728. Embraer da companhia, após prossegue para a remota 123, 5528. E aguardando a nossa entrega da companhia, box 123, 322. Salvador, 3662. A 3662, desça para o nível 1110, 110, chegada Mari. 110 a Mari, 3662. 3197, vai chamar o centro Recife, 1251, alterne 13325. 251, alterna 13325, grande abraço, até a próxima, 3197. Bom voo. Na 62, 1, 2, 3, direita 1, 2, 1, 2, 1, 2. Não, prefira? A 3662, voe ITAP, tá 3662. Voando ITAP, 3662. 32, rolagem autorizada no 0%, 160 graus, 129. Salvador, boa noite, 362, 12, de pronto. 62, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 6202. Então, 3603, cópia. Corrigindo, 2500, autorizado Serra Habita, 366, 6728. Serra Habita, 366, 2500, 1021. Então, 3662, informa o tráfego na posição de 12 horas, aeronave no rumo sudoeste. Mantendo 085, tipo da aeronave, é um Charlie 208. 3662, gente. Via BR-3 já passou na rota do plano de voo. A subida será da Elvis da Bridge, em Bridge, intercepta 3196. O código transponder é 5423, controle 120.8. Gente, autorizado Guarulhos, nível 340, saída da Elvis da Bridge, via Upper Zulu 16. O transponder 5423, controle 1208, o TAN 3603, tem informação do Lúcio, está na posição 06. Correto, só para pushback a 06. Chamada para funcionamento, TAN 3603. Decolando 5, controle 1208. Salvador, boa noite, TP-54, 18, pulado na árvore. 5432, sub e mantém o 3820, vigilância. 3862, vigilância. A 3662, prossiga para 2000 pés, ajuste em Salvador, 021, resposta avisada na DS. 2021, 3662. Vitor Charlie Índia, prossiga a sessão para o nível 125, reporte atingido. 125, reporte na visita. Vitor Charlie Índia. 5432, pode voar na Progenefa? Autorizado, 542, Progenefa. Presidente Elefa, 542. estabilizou o voo a 776. Corridas 86 no 776. 86. Torre Salvador, boa noite, eu vou no 776. Passou interno, Marcelo. Com no 776, boa noite, pouso autorizado no 0, vento 160 graus, 109. Eu pouso na 10, vou no 776. Redução para 2109. 2110, reduzindo 3662. Zero 083, descendo 2000 feet, clean 81021, TLS approach report, localized course. Ok, 2000 feet, number 1021, clear for LS, report established. Drop out, 083. Solo 776, solo 20, direito no 21, décimo 9. Direita, 21, 9, 776. 2, 7, 6, 7, 8, não, está travado, boa. Web 7, 6, 7, 2, 8, chamando externo, baixado gravado.